com pão, meu filho. Em nome da La Fábrica Promoções, esse é o seu esquema preferido. Vamos pra cima, vem. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. O mural de Ibicoara. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Ela anda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido. O Didi que cê fez, paredinha catapulta. Tamo junto, véi. Pipoco, maluco, aê. Danilo Loqueta, é nóis, véi. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido. Canal Meu CDs, ATM Divulgações, Rodildo CDs, em nome da La Fábrica Promoções. Olha o príncipe maluco aí.